Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Nintendo 3. Eu sou o host Jomon e do outro lado do mundo está nosso amigo Jeff. E aí, Jomon? E aí, Jeff? A gente tá ficando calejado já. É, agora que é só os dois mesmo. Eu vou contar a história da semana e eu vou falar que eu tô com muito dinheiro que eu não gostaria de ter, Jomon. Você não gostaria de ter? Não, gostaria de ter gastado. Ah, tá. A questão é, se eu tivesse no Brasil, eu não ia ter, sei lá, o Xbox, o não Série X... dinheiro. É, e o PlayStation 5 foi lançado essa semana, né? E se eu tivesse no Brasil, eu não ia ter dinheiro pra comprar nenhum dos dois, né? Sim. Aqui no Japão, eu economizei aqui 1-2 meses e eu tenho dinheiro pra comprar os dois, né? Só que eu não acho. Caraca. É a minha infelicidade. Tipo, eu não consegui pegar na pré-venda, porque, sei lá, soltou a pré-venda, eu tava trabalhando, né? Mas não teve sorteio de pré-venda? Então, loja física, eu não tenho loja perto aqui de onde eu moro, entendeu? Então, sei lá, às vezes tinha sorteio, eu não fiquei sabendo e não fui no lugar, sabe? Então, foi uma merda. É, tipo, eu tô aqui, sei lá, com dinheiro passando vontade. No Brasil, provavelmente, ainda tem os dois pra comprar, só não tem gente pra comprar, né? Então... Pior que eu tava vendo, eu acho que o Series X... Que eu acho que teve lançamento global, eu não sei. Eu, em alguns sites que eu vi, que eu tava vendo com um amigo esses dias, tava falando que o Series X só ia ser... Vai ser aqui, vai ser dia 19, que vai ser o PS5 oficialmente. Ou 17, é uma coisa assim. E o outro, o Series X, é 2 dias antes. Em algum lugar tava escrito isso, e em outro lugar tava falando que a Microsoft conseguiu o lançamento global. Eu não sei qual é o verdadeiro. Mas tá esgotado nos oficiais, o Series X, pelo menos. Fala Série X, irmão. É difícil, eu já tô falando Series, tá, o Série X, então, mas aí de qualquer forma ele tá, nas vendedoras oficiais ele tá esgotado, quando eu vi, faz pouquinho tempo. Ah, então não é tão diferente, não, eles... Então, tem muita gente rica aí no Brasil. Então, para de reclamar aí que o pessoal tem dinheiro. É quem não tem é a gente, basicamente. É, então. Mas é mais ou menos isso, né? Tipo, eu fui lá na Amazon, eu consigo comprar pagando 12 mil ienes a mais, né? Sei lá, 100, que seria, sei lá, 100 e poucos dólares a mais. Eu pensei em comprar? Pensei, né? Só que como eu tô casado, eu preciso parar de fazer essas coisas, né? Acho que se eu tiver solteiro, eu falaria, dane-se, velho, eu quero agora. Mas como eu tô casado, eu vou respeitar que o dinheiro é em conjunto e não vou ficar rasgando dinheiro. Mas é triste, né? Do tipo, quando alguém compra alguma coisa do tipo, eu vou comprar, eu não sei se eu vou querer, mas é melhor eu comprar, porque, sei lá, vai que esgota, aí tudo bem, né? Eu já acho ruim desse jeito. Ah, não, eu não ligo. Tipo, porque você compra por uma sensação de... É comprar por sensação de escassez, né? É, tipo, sei lá, foi eu comprando Game Watch. Foi basicamente isso. Tipo, eu não sei se eu quero, mas eu vou comprar só pra ter. Mas, tipo, eu não tô pensando em revender, mas é só, tipo, se um dia eu quiser jogar, eu comprei. Tá, né? Lá, né? É, então, eu não sei. Eu sei que eu vou xingar aqui os negros, mas acontece no mundo inteiro. As pessoas ficam ansiosas e sempre tem alguém pra cagar o rolê, velho. E sempre tem alguém pra vender uma caixa com tijolo dentro. É, e sempre tem alguém pra pagar e bancar esse estimular essa coisa ruim, né? Tipo, a gente sabe que lá no futuro vai ter videogame e você vai poder pagar o preço estabelecido dele, né? Mas não, a ansiedade vem, a gente fala, me dá logo essa porra e acaba pagando mais caro. E incentiva, né, as pessoas fazerem isso. Sim, sim. Então é uma merda, né? Tipo, é uma merda pra todo mundo. O cara que compra, o cara que vende, né? O cara que não sabe controlar a ansiedade, todo mundo deveria saber. É ruim pra todo mundo, não tem pra onde fugir. Enfim. Tô aqui com meus, sei lá, 100 e poucos mil ienes pra gastar e não consegui comprar nenhum dos dois. E antes de ir pra parte de notícias, eu vou fazer um pedido de desculpas aqui, que no último podcast, eu sendo mau exemplo, tô, tal qual o Jeff, eu também não estou escutando os últimos episódios, porque eu acabo gravando, então o assunto tá muito recente na minha mente, e eu acabo não ouvindo, por desinteresse, acaba sendo um desinteresse, não vou negar isso, mas o Daniel Reinsober no Discord, ele comentou sobre um erro que a gente teve, que o jogo rápido foi duplicado. Saiu um pouco duplicado e saiu também um beatbox que eu fiz ali, porque eu estava sendo cortado naquele momento. A internet da nossa gravação estava ruinzinha. Então eu peço desculpas por esse erro de ter saído duplicado. A gente vai tentar, eu espero que esse não saia com erros, mas na dúvida, qualquer coisa eu vou colocar o meu na reta e vou editar o negócio para ter certeza que não vai sair com erros. Então, desculpa mais uma vez que o podcast, algumas das últimas semanas, teve esses erros de uma coisa pulando em cima da outra, parte da minha voz cortando. Então, a gente pede desculpas por esse problema, que era uma coisa que era pra ser... Tipo, não eram pra vocês perceberem nossos problemas de gravação. Tudo bem que a gente quer que ele seja mais humano, mas também não é pra exagerar, né? Sim. É humano, não é meia boca. Então. A gente pede desculpas aí. Como eu desabafei, o Série X e S e o PlayStation 5 foram lançados essa semana. E agora que a gente tem bastante informação... Quem se importa com Game Watch? Eu acho simbólico a Nintendo lançar o Game Watch na mesma época do PS5 e do Series X. E no intervalo de uma semana, né? Pra mostrar que a Nintendo ela tem cara e coragem de lançar um videogame no meio do... Então, o Game Watch é nona geração também, João? A gente pode considerar e talvez acabar com essa discussão, então. É esse o Switch Pro, é o Game Watch. É o Game Watch. Então, e agora a gente tem bastante informações sobre o Série X ou Series X, como o João quer falar, e não consegue. Eu consegui na última sem gaguejar muito. E eu quero, sei lá, colocar nessa conversa a Nintendo, João. A gente já falou aqui sobre, sei lá, o impacto que essa, aspas aqui, nova geração vai trazer. Mas... E você, Jamon? Imagina que você é o desenvolvedor do Switch Pro ou do Switch 2. Como você competiria contra esses dois? Eu acho que a resposta é essa. Você não compete com esses dois. E você faz o quê? Você mantém o que é... Que assim, na minha opinião, o Switch ele não compete... E aparentemente um pouco da visão da Nintendo. O Switch ele nunca compete com o PS4 e com o Xbox One. Ele tem um jogo importante. Fala. Você acha essa visão certa? Sinceramente, sim. Porque aquela coisa, numa visão brasileira, né? Você nunca tem. Pode ser porque a Nintendo não é forte aqui. Mas numa discussão de consoles, quando uma pessoa, pelo menos assim, uma pessoa que não é do nicho, chega e fala, eu quero comprar um console, a discussão normalmente da pessoa é: eu compro um Xbox, né? Normalmente, ou um PlayStation. A discussão nunca vai pra Nintendo. Então, eu acho que a Nintendo se entendeu mais ou menos aí, que quando um cara quer comprar um console dela, ele vai especificamente nela, mas se ele quer um console genérico, ele compra os outros. Porque é nos outros que ele vai ter essa experiência HD, essa experiência AAA, que na Nintendo, se você vai, você acaba não tendo da mesma forma, né? Você acaba tendo uma experiência muito mais focada em jogos que cabem no portátil atualmente. Eu penso um pouquinho diferente de você, Jamon. Eu acho assim, a partir do momento que você, sei lá, o Switch tá ganhando por quê? Porque ele tem os jogos da Nintendo e tem alguns jogos que as pessoas preferem comprar no Switch por causa da portabilidade, né? Sim. Os jogos HD bonitão, o Switch ele não consegue rodar, então a gente fica fora da festa, né? A gente fica recebendo edição Legacy de FIFA, você recebe a versão capada ou você recebe a versão das nuvens que ninguém sabe o que vai acontecer. né? Ou você recebe, sei lá, uma versão... Eu acho que o Doom... Só a pergunta é que o Doom ainda não saiu, né? Aham. Saiu? Então, acho que não. O segundo Doom Eternal... é, então? Ou senão a gente recebe, tipo, uma versão um ano, dois anos depois, né? É, então. Eu acho que essa situação... Vamos supor, a Nintendo ela vai lançar um Switch Pro, um Switch 2, e se ela aumentar um pouquinho a força dele, você não acha que ela vai continuar na mesma? Tipo, é o mesmo lugar que o Switch tá? Tipo, porque o gap de poder entre o Switch normal e o PS4 já era grande, não era? Sim. Então com o PS5 e, sei lá, um Switch Pro, a coisa vai ficar igual, não vai? É, vai ficar na verdade, eu acho que o gap... é maior, porque, assim, quando do que das informações que tem, assim, né, que de rumor, essas coisas. O que eu imagino o Switch Pro é fazer a mesma coisa que o New 3DS ou que o PS4 Pro. Que é aquela coisa, você tem o New 3DS menos, né, porque o New 3DS ele tinha jogos exclusivos pro New 3DS. Eu chutaria que o Switch Pro, pela base do Switch, não teria jogos exclusivos, mas seria melhor jogar lá. Então, eu acho que o espaçamento, né, a diferença entre o Switch Pro e o PS5 seria muito maior do que a do PS4 e do Switch. Porque não dá pra chegar perto, o PS5, tipo, ele já é uma daquele preço, já é enorme, inclusive, né, os dois, o Series X e o PS5 são duas CPUs, basicamente, são enormes o bagulho. E, pelo menos, no que dá pra ver em vídeo... Sério, falei, isso aqui é enorme e é um milagre que tá rodando lá já. Tipo, que a quantidade de tecnologia que tem naquela caixa no espaço, no tempo atual. Um Switch não consegue chegar nem perto daquilo, se quer manter portabilidade barra preço competitivo. Isso, então eu acho que, como, sei lá, é um Pro, eu acho que o, sei lá, ou dois, eu acho que preço a gente pode meio que largar a mão, né? Agora o problema é cair portabilidade. Sim. Eu acho que a gente já chegou à conclusão que pra Nintendo ter um console tão poderoso, ela ia ter que fazer ele maior, visto o tamanho do PS5, né? E o formato de CPU do Xbox, né? Esse pra mim seria a solução correta da Nintendo. Eu acho que ela já oferece um sistema barato e portátil. Eu acho que se ela pudesse oferecer mais do que isso, né? Um sistema que perderia a portabilidade e fizesse, sei lá... Vamos ser honestos, a Nintendo não vai atrás dos 12, 10 teraflops do PS5 ou do Series X. Mas se ela fosse na direção do Série S, né? Que é de 4 teraflops e ele consegue rodar todos os jogos que o Série X roda, só que com uma resolução menor, eu chutaria que esse era o melhor caminho pra Nintendo. Porque... assim, pessoas com poder aquisitivo, provavelmente, se ela gosta de videogame, ela compraria, sei lá, um Play 5 e um Switch, pra você meio que ter o melhor dos dois mundos, né? Sim. Ou um Série X e um Switch, né? Porque o Switch é o mais, digamos, é o mais diferente, né? Dos dois. Sim, sim. Então, eu fico pensando, se a Nintendo fizesse um console tipo Série S... que rodasse os jogos de Switch e conseguisse rodar os jogos de... os AAA de third multiplataforma bonitão, com uma resolução melhor, pra mim seria o melhor dos mundos. Porque... Eu concordo, mas aí eu fico pensando assim, tipo, a retrocompatibilidade não, né? Mas a parte pra trás, tipo, a Nintendo ia desenvolver baseada provavelmente no Switch que a gente tem agora, não no Pro. E aí, sei lá, teria melhorias para um Switch Pro. É por isso que eu não consigo ver eles dando um passo absurdo, porque senão é meio que você trair uma base de usuários que você tem que é enorme e que compra. Eu acho que uma coisa que, pelo menos que eu vi bastante coisa, é do tipo, os jogos de Switch, né? Sei lá, os jogos do Xbox, eles... Tá cheio com aquela tarjinha verde lá, otimizado pra Série X, né? Sim. E sim. Eu acho que os jogos da Nintendo, eles poderiam ter esse jump, sabe? Do tipo... sei lá, Mario Kart 8. Mario Kart 8, ele poderia rodar, sei lá, numa máquina melhor... A 60 FPS multiplayer. Isso! Que corrigiria o meu problema. com esse jogo. Você pegava Animal Crossing. Animal Crossing não tem o que fazer, né? Mas... A resolução maior seria só pra mente. Na verdade, só de ele não dar slowdown em partes já é diferente. Sabe o jeito que eu venderia esse, sei lá, o Switch 2 com mais poder, sem tela? Faria Animal Crossing, sei lá, dar um boost de jogo pra acelerar aquele jogo. Aí corrigiria muito dos problemas de Animal Crossing. Eu acho que você podia pegar toda a biblioteca do Switch e melhorar. Você pega Splatoon que não tem o mapa do Wii U, você poderia, sei lá, com poder a mais, talvez colocar o mapa jogando no Switch Lite, eu não sei, fazer alguma conexão do tipo. Eu acho que você poderia pegar esse poder, porque jogos da Nintendo, graficamente, eles, tipo, é meio que... Eles não se ajudam muito, né, dando mais poder pra eles, né? Sim. Eles já são bonitos. Eles compensam no estilo, né? Eles compensam no estilo e aí você não consegue melhorar tanto essa coisa. Então eu acho que, assim, que eu vi muito, assim, do tipo, pô, você assiste o Xbox, não tem nada de novo, mas eu vou rejogar os jogos que eu jogava e eles estão melhores, né? Então eu acho que esse seria um jeito de sei lá, um Switch Pro meio que ajudar, sei lá, os jogos antigos a ter um poder a mais, assim, e perder, né? Eu acho que o meu ponto aqui é sacrificar o portátil. É, do tipo, deixa, tipo, a questão híbrida foi legal, foi bom pra subir a base instalada, foi. Mas se você tiver só o Switch Lite e um Switch Pro, é o melhor dos mundos. Vamos ver, eu ainda duvido isso, ainda acho que a Nintendo aposta no portátil, mas... Não, eu também acho, mas eu acho que, tipo, a melhor saída seria ela competir de frente, porque a Microsoft, ela mostrou um jeito de ter um console acessível a $300 com, sei lá, podendo, tipo, deixando o consumidor que gosta, sei lá, que compra só FIFA, comprar FIFA, sei lá, num console e ficar jogando é 1080, não sei quanto que é, 1440, sei lá, em resolução não 4K, até porque pessoas que tem TV 4K ou tem TV Ultra Mega e percebe essas diferenças aí, geralmente elas pagam caro, né? Porque... vai pagar o Series X ali. Você paga o Series X ou você paga, sei lá, a taxa mais alta da Netflix. Então são pessoas que têm muito dinheiro, então tanto faz, sabe? Eu acho que a Nintendo ela não sairia do lugar dela de uma companhia que vende videogames acessíveis, sabe? Não ia pro luxo, mas poderia jogar jogos de luxo. Eu acho que esse é o meu ponto, que seria... ideal, que não vai acontecer, mas que sinceramente eu não sei o que atualizar um pouco do Switch vai melhorar, porque no final das contas a gente só vai jogar Nintendo e Indies, acho que é isso. E jogos Cloud Version. E essa visão do mundo que eu não quero. Nintendo, o foco da Nintendo é rodar o Hyrule Warriors, o Age of Calamity sem slowdown. Esse é o foco, É o bench test do Nintendo Switch Pro. Esse jogo maravilhoso, né? Que vende quarteirões, né? Exatamente. Então esse é o futuro da Nintendo com relação aos competidores. Acho que é essa que a gente, conclusão que a gente chegou. Hyrule Warriors Age of Calamity. Isso. Eu acho que eu errei o nome ali. E nessa semana a gente teve uma entrevista, eu não sei quando que aconteceu a entrevista, eu sei que ela apareceu no site de notícia essa semana, do Washington Post, com comentários do Shigeru Miyamoto, do Takashi Tezuka, se eu não errei o nome dele, se eu não anotei errado, e do Shaq Koizumi, e também do Kenta Motokura, que são desenvolvedores da série Mario, sobre a série Mario. Né? E comentários, eu vou falar os comentários e depois a gente vai discutir um pouco mais os comentários, o que achou interessante aqui dos comentários dessa entrevista, né? Começando, eles falaram que durante o protótipo, o Tezuka falou isso, que durante o primeiro protótipo de Super Mario Bros, ele comentou que deu uma impressão diferente enquanto ele via as reações dos jogadores experimentando o jogo e que ele teve a sensação de estar criando algo novo, mas nunca esperava que se tornaria uma franquia que duraria por décadas. O Koizumi comentou que ao criar o Super Mario 64, não existiam mecânicas de pulo 3D para que eles pudessem usar como referência, então eles tiveram que testar tudo numa tentativa e erro. E eles continuaram melhorando nos jogos posteriores como trabalhar com as vantagens de um espaço 3D. O Kenta Motokura disse que eles utilizaram Fluid, e essa é manjada até, tipo, dá pra entender, que eles utilizaram Fluid no Super Mario Sunshine porque eles tinham dificuldades para explorar no espaço 3D, né? E também dificuldade para acertar os inimigos. Então eles criaram essa mecânica que você conseguia deixar a gravidade mais leve, né? Mais baixa, e usar água ao invés de ter que pular na cabeça dos Goombas em 3D. Eles também começaram a pensar em Super Mario 1 pensando em movimentos de parkour com Mario. Eles comentaram sobre como o famoso Yonkoma japonês é uma história de quadrinhos em quatro painéis, que normalmente é de comédia, que aí você tem a introdução, acho que é o desenrolar, a virada, né, a punchline e o desfecho. E essa é a ideia que eles fazem nos jogos de Mario, normalmente quando eles vão fazer enredos dos jogos de Mario, é utilizando esse padrão, e o Miyamoto comentou isso, comentou que ele acredita que boa parte da indústria japonesa de histórias também funciona desse jeito, utilizando o Yonkoma deles, né, os quatro painéis. Ele comentou sobre mecânica de três hits, porque o Miyamoto falou que existem estudos que o número 3 as pessoas sabem lidar melhor, então é por isso que a maioria dos bosses de Mario você derrota fazendo 3 vezes a mesma coisa. E eu não lembro se ele comentou mais coisa, porque eu fechei a minha janelinha. Mas então, Jeff, o que, que a gente tem até agora? O que, que você acha? Eu acho que esses caras nem lembram mais do que eles fizeram quando desenvolveu o primeiro Mario. Aí eles vão dar uma entrevista e falar qualquer coisa. Eu vou negar você, porque no Super Mario... no Super Mario Maker, eu lembro na E3 lá que os caras, acho que ali eles tiveram que desenterrar, eles desenterraram as folhinhas de anotação que eles fizeram no quadriculado pra desenhar a fase do Mario e tudo. Eu acho que eles tiveram que lembrar naquela época, eles só aproveitam a memória que eles relembraram lá. Eles, quando eles vão fazer entrevista, eles vão bem preparados, né? Ou não? Eu acho que... Enfim. Sim. Vamos falar da, sei lá, da mecânica de três hits lá. Poderia ser qualquer coisa, né? Tipo, poderia ser 3, 4, 5. Eu não sei. Você gosta disso aí, João? Então, eu sou assim, eu sou muito fã da mecânica de três hits. Acho que Zelda tem bastante disso também. Normalmente você faz o bicho ficar... destrói o bicho, assim, acho que em dois ele fica puto e na terceira você mata. Eu inclusive, de tanto tão acostumado com a mecânica de três hits, eu fico meio bravo quando é mais. Assim, é um boss que eu não quando vejo é a vida e é mais. Quando é mais, aí você fala, pô, e aí? Já era pra ter morrido, né? Exato. Eu acho bom 3, assim, ele falou que as pessoas sabem lidar melhor com o número 3. Eu não acho que é mentira, porque quando eu li isso aí, eu pensei, realmente, porque no 3, quando você tá no... Vai, você tem 3 tiros, por exemplo. No primeiro, você sabe que está cheio, então você pode soltar à vontade o primeiro. Aí no segundo, você já é um pouco mais cuidadoso, e no terceiro, você sabe que é o último. Então eu acho que realmente você tem um fluxo de pensamento muito fácil com 3. Né? Com 5 já tem muito... 1 e o 2 eu posso fazer qualquer coisa, o 3 talvez também. Aí quando você tá no 4, você já usou os 3 primeiros, você não sabe mais o que fazer. E o 5 você não faz nunca. Então eu acho que 3 é um número bom, porque você não tem muito o que pensar. Você vai lá 1, 2, 3. Eu acho realmente... Eu pensei no 3 e falei, realmente é um ótimo número isso. De coisas que você tem que fazer. Eu acho que o 3 é ruim. Porque eu acho que não tem que ter número. Tem que ter, tipo, uma variedade de acordo, sei lá. Eu prefiro jogar na loteria. Esse boss é com 4, esse boss é com 3, esse boss é com 2. Nossa! Pra mim ficaria muito mais divertido não ter um padrão, porque aí você nunca sabe quando o filho da puta morreu. Aí é caótico, Jeff, é caótico. Então, é uma coisa que eu acho que... se você faz um padrão, você fica nervoso se esse padrão aumenta. E você fica coisa se sair acaba antes do que devia. Então. Eu não sei, eu pensaria em caso de boss a boss. Não gosto desse padrão. Aliás, se fica, sei lá, fica até. Eu não sei, pra mim fica chato. E com relação ao Super Mario Run, Mario com parkour combina? Aquele bicho gordinho correndo? Eu ia falar exatamente isso. E talvez a gente já discorde, já que você fez esse comentário. Mas eu adoro, assim, melhor, assim, Super Mario Run é fenomenal. Em questão, principalmente, do movimento do Mario. Eu acho muito legal ele fazendo, ele dando um pulinho por cima dos gombas, sem dar o pulo, né? Ele vai lá e coloca as mãos e passa por cima. Eu não sei como explicar esse movimento. E quando você pula, ele pula daquele jeito diferente. Eu acho o movimento do Super Mario Run, assim, é o que eles acertaram, é o quão fluido é você fazer tudo, e aquilo ainda é um New Super Mario Bros. Você vê, tipo, a esqueleta de New Super Mario Bros. Só que, só deles darem esses movimentos a mais pro Mario, como o jogo ficou, parece muito mais dinâmico. Então eu gosto sim, Jeff. Eu gosto e eu gostaria de ver o Mario Parkour voltando. Eu só não sei se combinaria com o jogo com controle, porque justamente no controle você tem o pulo, né? Você tem um pulo e você tem o seu controle de movimentação pro lado. Então, ia deixar muito, talvez, muito fácil. Mas aquele Mario é o Mario mais gostosinho de ter de se assistir pulando. Pelo menos no universo 2D. É o Mario menos Mario, né? Tem muito poder ali. Sim. Mas você gosta, Jeff? Ou você acha estranho? Pelo meu comentário de ser gordinho e tal, não combina com o Mario. Eu acho que era o que dava pra fazer. Tipo, eu acho que eles... Acho que o parkour ele deixou bonitinho, né? Só que acho que é exatamente isso que deixa algumas pessoas olharem e falar isso aqui não é Mario, né? Porque é a corrida automática, aí você fica... Você só tem que apertar uma vez na tela, então... Eu não sei se dá pra fazer coisa melhor. Acredito até que não dava, mas... não tem jeito, é o que você perde portando pra celular, sabe? Você... É melhor desse jeito que você descaracteriza pra mim o personagem do que você tentar fazer alguma coisa pra console e, sei lá, e adaptar pro celular e ficar uma merda. Sim. Eu acho que... colocar só o controlezinho ali na tela, né? A decisão foi boa, mas eu entendo a crítica de quem olha Super Mario Run e fala que isso aqui não é, né? Mas você, ao contrário do que você falou, tipo, você gostaria de ver o Mario do Super Mario Run pra consoles? Um Mario daquele estilo? Skill, sei lá. Não. Acho que aí não. Talvez. Eu não sei. Eu preciso. Assim. É aquela coisa que a gente precisa ver pra experimentar, né? Mas eu imagino que não. Talvez num DLC, talvez, sei lá, DLC Mario Parkour. Né? Pode ser. Um DLC. Que eu acho que se pegasse aquilo, ele ia perder a mecânica multiplayer de New Super Mario Bros. Que não dá talvez... pra você fazer quatro pessoas daquele jeito, eu acho. Talvez poderia ser um daquele do New Super Luigi U. Sim, sim. Quando você falou num DLC, eu pensei exatamente no Luigi U. Acho que aí cairia bem. E tem mais coisa aí, Jumon? Você quer comentar que eu já esqueci já. Deixa ver, também teve... Teve os jogos da Nintendo que inspiram sequências, que eles falaram que eles nunca pensam, quando estão produzindo um jogo da Nintendo, em fazer uma sequência daquele jogo, mas as sequências vêm, meio que naturalmente, quando eles estão desenvolvendo um jogo. E aí o Koizumi falou que a tarefa dele é seguir com as ideias, com essas ideias, né? Eu acho, eu não sei se o Super Mario Odyssey nasceu do Mario Galaxy. Mas o único que você vê, tipo, exatamente, sobrou a ideia foi no Galaxy, na minha opinião. Pode ser. Mas eu acho não... que... você pode até falar que não pensa, mas é meio que natural, não é? Você, tipo, você trabalha tanto tempo, você trabalha com a mesma franquia e você continua trabalhando. Uma hora ou outra você tem algumas ideias que vão ser descartadas, mas você já pensa na sequência, tipo, do outro. Acho que... Eu não sei, acho que... Acho que é o próprio comportamento do ser humano, do tipo, daquela... Você sempre sabe que faz a mesma coisa. Eu acho que é meio que inevitável você não pensar numa sequência, né? Tipo, não, sim. Quando você desenvolve, você fala, acho que essa ideia aqui eu vou anotar, vai pra próxima. Essa ideia aqui foi boa, mas a gente não pode usar aqui. É o próprio fato deles reutilizarem as ideias, eu acho que já significa, tipo... Eles anotaram, então, pra algum momento eles vão usar, entendeu? Talvez não na sequência próxima, mas tipo, na outra. Então é sempre esse processo, né? De, tipo, o cara, sei lá, imagino o Aonuma fazendo Zelda e toda hora, sabe? Zelda, Zelda, Zelda. Tipo, aí ele vai rascunhando as coisas nas ideias E com certeza, tipo, ele não tava pensando na sequência, mas ele anotou porque ele sabia que em algum momento ia usar. Ele ia ter que. Ele, um dia ele ia fazer, né? Não pode anotar agora, mas o contrato futuro dele já depende dessas coisas. E o negócio lá das quatro coisas da história lá? Você explicou, sim. Eu não entendi nada, velho. Isso aí. Mario nem tem história, velho. Não tem quatro coisas aí, não. Deve ter duas. É, então, eu também achei meio estranho. Eu não sei se ele pensa no desenvolvimento do jogo inteiro em quatro painéis. Ou se em, sei lá, o mundo, ele pensa em quatro painéis. Mas eu também não consigo encaixar de cabeça. Eu não consigo pensar nenhuma história do Mario entrando em quatro painéis. Eu acho que é mais um jeito de puxar a sardinha pro Japão, falando que a gente pensa desse jeito, mas é basicamente o velho negócio de, tipo, você dá a introdução, segue um pouco a introdução, plot twist e desfecho. É basicamente que qualquer história normalmente funciona desse jeito. Ele falou do Yonkou, mas talvez seja como ele desenha, porque pra ele seja mais natural, né? Os quatro painéis. Mas, também não... Eu fico olhando e falando, é interessante, mas não consigo encaixar. E aí o Miyamoto também, aproveitando que você falou que estamos falando do Miyamoto, o Miyamoto também falou sobre o desenvolvimento dele, que ele gosta de trabalhar com os desenvolvedores jovens. Que ele acaba participando do processo com os desenvolvedores jovens, ele acha interessante as ideias que tem, e pra ele, a meta dele é ele refinar esses jovens. Que ele vê muito... muita genialidade ali, né? Ele vê muito talento ali. E pra mim é outra... Você... Fala. E se você estivesse nessa entrevista, o que você perguntaria depois de uma resposta dessa? Mano, eu com certeza ia perguntar, sério, o Paper Mario, cara? O Paper Mario é a prova que isso aí não tá funcionando, velho. É a prova que ele tá meio proibitivo demais, talvez. Ou se não, e os jovens aprendizes do New Super Mario Bros. 2? Que fim deu as milhões de moedas, né? Ai, meu Deus. Pra quem não sabe, New Super Mario Bros. 2 foi feito por estagiários, tá? Eram jovens aprendizes ali. Você sabe o que aconteceu com os caras? Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu com os caras. Eu sei que ninguém quis colocar a mão, né? Do tipo, eu falo assim, jovens desenvolvedores, a gente tá aqui passando pro futuro. Aí não foi bem recebido, eu acho que foi bem vendido, mas ficou nessa. A gente ficou, tipo, sem saber o que aconteceu. Não tem mais vila pra ela. Esses jovens talentos foram reprovados. Tem que obedecer direitinho o Miyamoto, assim, se o seu jogo é reprovado, mas você fez a mesma coisa que o Miyamoto quis, tá tudo bem. Esse é o... Aí tá tudo certo, E acho que em geral foi isso, assim, no meu ver, foram comentários legais sobre a franquia, e, sei lá, uma franquia muito boa, então eu não consigo nem discutir muito sobre a franquia principal, pelo menos, do Mario. Eu acho que é sempre interessante ver essas coisas, esses insights, por mais que alguns insights sejam meio repetidos. É legal ouvir as pessoas falando, né? Tipo, mesmo que a gente pode até duvidar, mas pelo menos é o cara que tá falando, né? Você sabe que é meio político o bagulho que ele tá falando. Então... Mas é isso. Continue aí esses procurando esses jovens talentosos aí que o pessoal tá ficando velho quem deu essa entrevista aí. Ah, tá. Acho que o mais jovem começou a trabalhar... Tô chutando, não olhei todos os primeiros trabalhos, mas o mais jovem começou a trabalhar no Stage 1 2. Pokémon Stage 2. Então tem um... É um pouco antigo. Agora vamos para o jogo rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. Em uma conversa com o Game Informe, a The Pokémon Company comentou sobre a ideia de ter mudado o terceiro jogo para uma DLC. Em tradução livre, agora as palavras deles, na minha tradução, estávamos preocupados com a ideia de ir para um modelo de downloads, mas ficamos confiantes que os jogadores gostariam de explorar os novos cenários, história e personagens do DLC. Nos jogos passados, normalmente os jogadores tinham que capturar e treinar os monstrinhos do zero. Com a nova DLC, pensamos que os jogadores poderiam se divertir utilizando os seus Pokémon favoritos desde o início. Traduzindo, ele falou o óbvio, né? E o Jomon aplaude no final. Aplaudo. Porque é aquela coisa, por mais que seja o óbvio, é importante falar, mano, É idiota já ter tido discussão porque a ideia do Ultrassom e Ultramoon não é a melhor. E porque a DLC é melhor do que a ideia do Ultrassom e Ultramoon. Spoiler, é porque a história do Ultrassom e Ultramoon consegue sacanear Pokémon Samun completo. É melhor não mudar a história e só faz a parte a mais. A parte que você quer ver, a parte que é legal jogar. A parte que você ainda não jogou. Não rejogar de novo do zero. A pergunta que eu queria fazer é... ele estava preocupado com a ideia de modelo de download. Ele estava preocupado com o quê? As pessoas não iam conseguir baixar? Eu acho que é isso. E com o costume de fã da série de comprar a terceira versão. Ou se não, de esperar a terceira versão. Talvez. Ah, mas aí não tem problema. Que tem a caixa lá de $90 lá para o pessoal se divertir. E jogar tudo sim. De novo. Eu concordo. Aí você não consegue porque o save tá no seu Switch, né? Tá na sua conta, você tem que mudar a conta. Ainda sobre Pokémon, agora é possível transportar Pokémon de Pokémon GO para Pokémon Home. Uma mecânica de barra de estamina irá gerenciar a quantidade de Pokémon que é possível transportar em um determinado tempo. Eu transportei, eu acho que quando a gente gravou, pelo menos um dia anterior a gente gravar o podcast, o nível máximo era nível 24 para cima, senão as pessoas podem transportar. Porque estão fazendo isso aos poucos, né? Começou lá do 40 e aí tá descendo. E eu já consegui transportar, que acho que eu sou nível 29 no Pokémon GO, não sou um jogador muito hardcore. E dá pra transportar 5 Shinies normais, né? Não lendários, entenda. E aí a sua barra de estamina chega no zero, você tem que esperar essa uma semana pra poder transportar de novo. E se for um caso extremo que é um lendário Shiny, você só consegue transportar um. E aí você fica uma semana sem poder transportar, né? Na verdade, você fica uma semana carregando essa barra pra ela encher completamente de novo e você poder transportar outro. Ou senão você pode pagar $10 pra encher essa barrinha inteira. Caralho, é tudo isso? Sim. Mas eu acho assim, só de ter, a minha opinião, só de ter a por tempo, então teoricamente eu posso esperar e transportar todos os Pokémon de graça. Só ter o tempo, eu acho que pra mim tá ok. Assim, eu não sou um jogador hardcore, então eu não tenho nenhum lendário Shiny. Então eu não vou, tipo, perco um monte de vários meses transportando só lendários Shinies. Mas eu acho que tá. Só de ter o modelo gratuito, eu acho que tá indo. Assim, ele não é horrível. Você acha que o sistema ele foi implantado mais visando pegar dinheiro ou não congestionar o servidor? Dinheiro. Eu sempre vou pensar. E a minha resposta sempre vai ser dinheiro. Eu acho que deve dar muito trabalho isso. Acho que o bagulho é aquela coisa. Se você tem muito lendário Shiny e você quer muito passar todos, meu amigo, vai pagando $10 pra cada. Eles viram, a Niantic que viu, ou a Pokémon Company, não sei quem cuida da parte de modelo de negócios deles, da cobrança, mas achou aí, dá pra tirar um dinheiro de uma galera aí, um dinheirinho a mais. Mas é, né? É sempre um empecilho passar as coisas de celular pra algum lugar, sei lá, que é possível ter videogame. E eu tava ouvindo o podcast, é verdade que você não pode transportar Pokémon que você não capturou no Sword, depois do Home pro Sword? Ou se for vindo de Go? Pelo que eu li, tem essa limitação. Eu não vi essa limitação, não tive a experiência com essa limitação, mas aparentemente, por exemplo, se você passar um Mewtwo Shiny, você vai ter que ter um Mewtwo no Sword. Já. Não isso pode. Isso aí é sacanagem. Isso aí eu também não entendi. Tipo, olha e falo, mano, isso é completamente diferente essa mecânica de todo o resto do Pokémon Home. É mais uma regrinha do Pokémon GO, sei lá, os caras não querem que você complete a Pokédex do Sword and Shield com o que você tem no GO. Eu achei também meio fora da franquia isso. O que é uma merda, né? Porque você joga os dois pra ajudar, né? Sim. Aí vem os dois e faz essa cagada. Que é basicamente, talvez seja até pra forçar você a comprar, o que eu imagino que seja pra comprar o DLC. Porque, tirando os lendários, a maioria dos outros Pokémon é fácil, né? Você faz um ovo e pega com teu amiguinho e resolve já, né? Então você já vai ter aquela entrada de Pokémon na Pokédex. Vai ter o registro daquele Pokémon. Os lendários são as coisas mais chatinhas e visto que todos os lendários estão na DLC, ou pelo menos a boa maioria deles, os capturáveis, então acho que foi essa jogada gananciosa aí. E eu queria só comentar que eu não sei, eu vejo esse comentário de vez em nunca no Twitter, em gente comentando aqui e ali, de, ah, mas com Pokémon do Pokémon GO tem muito Shiny no jogo. Tira o brilho do Shiny. Tira a recompensa que você tem por ter capturado um Shiny. É aquela coisa, se você não quiser, você não usa. Pra mim, jogar Pokémon GO é muito mais difícil do que jogar Pokémon Sword and Shield. Eu não gosto de sair. E capturar aquela coisa, os caras falam, ah, mas é muito lendário o Shiny. Eu nunca consegui pegar nenhum, mas eu também não consigo basicamente fazer Raid Shiny, por mais que eu more num centro, tipo, em São Paulo, porque eu não tenho esse costume. Então, pra mim, acaba sendo mais fácil eu ficar resetando, ou se não, menos pavoroso, ficar resetando o jogo 10 mil vezes. E Shiny, assim, é aquela coisa, se você falar, ah, Pokémon Shiny é uma raridade, não sei o quê, é só você jogar online pra tu ver o pessoal com um time completamente com Shiny, e só ele fala, tá. Shine é basicamente skin do Pokémon. Todo mundo tem o que quiser. Uhum. Por meios lícitos ou não, inclusive. Então deixa a pessoa pegar do Go, que pelo menos é o meio lícito dela, né? É, ela teve todo o perigo de andar com o celular na rua, né? Sim, sim. Mas ela teve que ficar jogando lado de pessoas pra pegar um lendário Shine. Imagina e, tipo, isso. Sei lá, imagina quem mora em cidade pequena com um porra e ia jogar Pokémon GO, velho. Sim. Difícil. É. Aí o cara vai lá, joga, e aí tem gente que fala, mano, não, você faz as coisas muito fácil. Tem que ser hardcore igual eu no meu videogame. Aí você fica tipo, pô, mano, deixa o cara. Tipo, o cara aproveita o Pokémon do jeito dele e deixa ele passar os Pokémon dele do jeito dele também. Né? O Nintendo Switch é o segundo console mais vendido num mês de outubro nos Estados Unidos, de acordo com as informações da NPD, perdendo apenas para o Wii em 2008. Em outras notícias, ele mantém um recorde de melhor console vendido durante 23 meses consecutivos, e de acordo com, eu acho que foi o Nintendo, Nintendo Everything, eu não lembro qual foi a fonte que o Jeff usou quando me passou a notícia, mas esses 23 meses consecutivos também são tudo ranqueado pela NPD. Então, se teve antes da NPD começar a ranquear pegar as informações de vendas, não tá contando aqui. O importante dessa notícia é como o Wii não precisou de pandemia pra ser um absurdo. Sim, sim. O Wii era outra coisa, assim, era outro nível completamente. É um fenômeno estranho. Mas mesmo assim é interessante ver o Switch, principalmente quando a gente pega, eu não sei se eu tô sendo nostálgico aqui, mas principalmente quando a gente pega nossos caches antigos de discussão sobre o nome na época, o NX, e discussões de quando o Switch saiu, tudo, todo mundo tinha meio que uma ressalva no Switch, falou, talvez o Switch seja um passo na direção certa, interessante, não sei o quê. O cara foi um estouro comercial, assim, não tem como negar isso. Eu acho que ele vai perder agora esse top 23 meses, porque, né, lançamento de outro console, os outros consoles são novidades do momento, então vai vir. Vai ter muito mais venda deles do que do Switch, que é um console que tá aí já indo fazer seus 3 anos. Depende da quantidade, né? É verdade. Se tiver, ele vai perder. Se tiver, se não dá pra comprar, aí não tem o que fazer. Realmente. Durante o Q&A com investidores, Nintendo comentou que não tem planos de fazer jogos multiplataformas. Essa pergunta, só pra dar o plano de fundo dessa pergunta era sobre o Pokémon Unite, que está saindo tanto para o Switch quanto para mobile. Então eles fizeram essa comparação e falaram, Nintendo, você não tem essa ideia também? Ela falou, agora não. Agora não, é não tem. Eu acho que a Nintendo, ela não... principalmente depois que eles comentaram que estão saindo meio que do mercado mobile, né? Eles vão parar o investimento que eles estavam tendo com franquias indo para mobile. Acho que a Nintendo completamente tipo, não quer nem passar, ó, principalmente o ganha-pão principal que é o Switch, não quer perder a exclusividade dos jogos dela. Não tem jogos, sei lá. Não vai ter MOBA na Nintendo. É só do Pokémon. Ah, que pena, Jeff. Né? Queria tanto jogar um LOL com skin de Super Mario, de Smash. É. Será que o Sakurai faria o MOBA? Acho que o Sakurai faria. Eu não sei se ele gosta, mas sei lá, ele fez Kid Icarus daquele jeito. Acho que faria. Só pra ficar então, apresentando. Só pra ficar apresentando o personagem que aquele filho da puta faria. Pra ficar falando de franquia, né? Só pra cagar. Com certeza ele faria. Então eu também não sei se ele gosta. Esse é o problema. Eu não lembro de entrevistas dele falando de qualquer MOBA. Então, esse talvez seja o problema. É, começando dia 22 de novembro, começará... Ótimo me inscrito, inclusive. Começará a promoção de Black Friday da Nintendo, do Nintendo Switch nos Estados Unidos. O console estará em um bundle com Mario Kart 8 Deluxe e 3 meses de assinatura do Nintendo Switch Online. Além disso, vários jogos terão um desconto para $40 e especificamente Pokémon Let's Go para 30 e Minecraft Dungeons para 20. Tudo dólares americanos aqui. E a gente não sabe, eu não sei se teve nada, acho que a Nintendo não falou nada. Por enquanto, e normalmente é assim, é só desconto nos jogos físicos. Então, se você tem um amiguinho, um familiar indo para os States, é uma boa ideia, ou não, porque coronavírus. Mas no online normalmente não acontece essas promoções de Black Friday nas lojas da Nintendo. Pelo menos os jogos dela. A parte boa da notícia é que a caixinha do bundle com Mario Kart é o Switch novo, né? É o com mais bateria. Que ano passado foi. É. Porque ano passado foi desovar o antigo. Ah. Agora não tem mais o que desovar. É. E uma coisa que. Uma errata que a gente tem que fazer é que. No cast passado a gente falou que provavelmente Animal Crossing iria passar o Mario Kart 8. É, só que como a Nintendo vendendo bundle junto com o Mario Kart 8, é provável que não, hein? Sim, sim. Eles foram capciosos aqui pra nos provar errado. Eles ouviram e falaram, não, vamos ter que contrariar essas pessoas. É, então. Então, e Pokémon Let's Go pra $30, vamos aí, gente. Nostalgia a metade do preço. É, então, esse é engraçado. Tipo, você chegar e falar, ah, esse jogo aqui talvez a gente tenha produzido muito, talvez não tenha vendido como a gente gostaria, não sei. Sword and Shield tá mais na boca do povo. Joga isso aqui, ó. Tem Pokémon na capa, tem o Eevee, tem o Pikachu na capa. Compra aí. Eu achei engraçado esses jogos caírem mais. Tipo, Fire Emblem Three Houses tá a 40. Luigi's Mansion 3, acho que é a 40 também. E aí Pokémon Let's Go, que é uma franquia de mais peso, a 30. Vale menos do que um jogo de 3DS, lançamento. Realmente. Então, mas é isso. Quem espera... promoção sempre, talvez não pague menos, mas sempre, talvez pague o mesmo preço ganhando mais, alguma coisa a mais, né? É legal, 3 meses de assinatura do Nintendo Switch Online, perceber que você não precisa disso, a não ser que você jogue Animal Crossing. Ou Mario Kart, que já tá lá, roubando. Mario Kart é ruim, Animal Crossing também. É, não precisa de Switch Online, só pra testar. É pra jogar Tetris 99. Ah, aí sim. Não, mas aí é melhor comprar o físico de Tetris 99, que é $30 por um ano. Faz sentido. Jeff sempre faz as melhores respostas. Tá, então esse foi o Nintendo 3. Que a gente vai se despedindo aqui com o Jeff com sono. Eu não sei o que a gente fala aqui, mas não deixe de comentar o que você achou. Se você comprou um PS5 ou um Series X, visto que o Brasil tá difícil, talvez não. O que você achou dele, se você viu vídeo de compatibilidade, essas coisas. Não sei se a gente vai falar sobre isso no karaokê. Eu não sei, realmente eu não sei. O que você acha da entrevista que a gente falou em geral, da entrevista do Super Mario, ou das notícias que a gente falou no jogo rápido. Não, deixe seu comentário que a gente vai ler ele no karaokê, com certeza. Pelo menos se a gente gravar antes de você comentar. Então evite o fim de semana, normalmente. E é isso, e até a próxima semana. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.